Aquí me regalo. Boa tarde, Juliette, hotel Romeu. Informo que não há tráfego a reportar no setor conhecido por descontrole. Chame quando a 40 milhas afastado de Salvador, que ia dar uma 09. Descida a critério e o Juliette Hotel Romeu. Informo que não há tráfego a reportar no setor. Reporto quando é 40 milhas em Salvador. Celebrador 10, após a passagem sobre a ilha de Taparica, está autorizado 2.000 pés, QNH 1-09, e reporte estabilizado na final do procedimento em ILS X-Ray, pista 1-0. Bem, gente, é convosco, né, 62-10, que você pelo site da pista virtual, pode ser? Tá, 62-10. 3206, reduz a velocidade indicada para 2.509. Pro 310, tá 3190. Mantenha o 3190, limite radial 360, Salvador. 3190. 3190, informa que seguirá com o número 3 na aproximação. 3190, sim. Petro 206, reduz a velocidade indicada para 2209. Salvador, boa tarde, o Azul 2591, na frente do Papá. Azul 2591, não mantém a escuta agora, Papá. Dois coisas, 2591. O 4206, após o TAP, desça para 3.000 pés, QNH 1-09, e reduza para 2.009, eu fico com o número 2 na aproximação. E após o TAP, desça para 3.000, para 2.009. Número 2, 4206. Agudo. Na 6210, informa o tráfego posição de 2 horas, 4 milhas e meia, o helicóptero mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. Na 690, curve à esquerda para o 270, o seu limite é a radial 300 de Salvador, tá 3090. Esquerda, 270, limite radial 300 de Salvador, tá 3190. A decolagem curva direita, perfil de saída coral. Aciona o transponder 5012, controle 120, decimal 8. Livra a área de aceleração, vai para o Rio. Zero Golfo 677, decolador 10, curva à direita, coral 5012, transponder 1208, é o controle azul, 25 da avião. O procedimento de aliança de rei pista no zero, chama estabilizado. Foi viu, Jéssica, não chama estabilizado. Não, não, reporta para iniciador. Para 2.0, confirme estabilizado. Estabilizado, baixar e travar, 6.2.0. Completa final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 6.2.0. Meu nome é 66, sua identificação, chegada é Mário Autorizada, desça para o nível de voo 050, que é o 1009. Ela é 6210, boa tarde. Ajuste 1019, reporte externo. Está reportado externo, 6219. Passando externo, Torre Oxalé 6210, por favor, informe a pista, está molhada. Negativo, pista seca, Oxalé 6210. Tráfego avistado, autorizado o posto, pista no zero, vento 160 graus, 119. Tá 3190, curva esquerda, proa 2-10, limite ao QG Mike 100 de Simbra. Negativo. Esquerda, 1-2-1-0, limite radial, telemais 1-0-0 de milha certa. Telemais 3-8-1-0, livre, vermelho, vai na proa de turma. Gente, Max 3-8-1-0, chega que seu módulo alfa não recebeu mesmo. Centro 894, aciona identificação, chegada à área autorizada, reduza para 250 nós e desça via para o nível de voo 060, altímetro no 099, centro 3894. Centro 390, informa o tráfego que irá precedê-lo na aproximação, agora a posição de 11 horas, 8 milhas e meia, é um eco no 90, passando 4.500 pés, reduzida 2.000 pés, do centro 390, o rumo do mesmo é o rumo nordeste. 3190, controle mais Juliette de Romeu, informa que identifica o transponder 0195. Agora afirmativo. Mais Juliette de Romeu. Delta Romeu está agora em contato radar em serviço radar iniciado 3,6 milhas nordeste, correção noroeste de Salvador. Voe para a posição Paripe, reporte ingressando no corredor Interlagos, altímetro no 099, desça para o 1500 pés. Paripe, reporte posicional, no 3090, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda no 30, reporte estabilizado, 3190. Azul 4206, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Frequência 5, torre grato, azul 4206. Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, avistado, autorizado por pista no 0, vento no 60 graus, 139. Liga o pouso pista 10, azul 4206. Salvador, boa tarde, Portugal 022, Miriam Clemente 9, Carol de Sando, Anuan, Discord, Fazava, Pinar, Iwan, Miriam, Sul, Lisboa. Roger, Portugal 022, stand by to correct. Bye. Para o táxi, 19, 19, 4 horas, 25, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Faixa direita via Índia, no ponto de espera 1,95, ajuste na 0, 19. Mais um Jet Romeu. Tantra 090, confirme estabilizado. No localizador, sim, Tantra 090. 3090, completa final, chame torre, frequência 18.95. S895, Tantra 090. 09, tem aproximação para pouso. Boa tarde, TAM 3190. TAM 3190, boa tarde, ajuste no 019. Continue a aproximação, número 2 para pouso. 3190, aguardando. Quer confirmar o vento que está 3190? Afirmo, está 3190, vento 160 graus, 119. Obrigado, está 3190. Azul 4206 no solo aos 20, direita solo Salvador 121, decimal 1. Direita 121, 1, o 4206. Portugal, Rio, está vendo? Contra 077, stand by to clear. Registro 24, RAM 26, stand by. Após a passagem do R2 da tanque pousa, autorizado a alinhar e manter fixo no zero. Após a passagem da final, alinhar e manter fixo no zero. Essa é a passagem da parte Tucan, Discord, Transitions de Pai, stand by to clear. Contra 077, stand by. Alô, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, táxi autorizado de Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 4206. É, livre, vento no 70 graus, 109, autorizado por... Livre, pouso, pressão 0, tá 309. Bueno 645, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo a 3894, 2705, 10. General na 019. Beleza, problema, FIA 4-0. Saúde, problema. As soon as the problem will be solved for the company, by the company, we will have it on the system. Okay. Sam 3190 no solo, as 22, direita da sala Salvador, 121 décima 1. 211, Sam 3190. Boa tarde, Sam 3190. Boa tarde, Sam 3190, táxi autorizado via Alfa, Juliette, posição 5. Alfa, Juliette, 05, Sam 3190. 0170 graus, 109. Salamelo 43, acione identificação, chegada a ponto autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 09. 050, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Conforme 360 para 017, decola 10, direita agora, pós genética, 5027, é o código 208, controle, gol no 869. Correto, chama pronto, foi também a dúvida. Foi, Dina. Então, 3894, após a posição ITAP, desça para 3000 pés. Correção, TAP 3894. Desconsidera a restrição de altitude em TAP, desça para 3000 pés, QNHL na 09, e reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, desça para 3000 direto, 3000 normal. Apenas para informação, o tráfego helicóptero a 1 hora, mantendo 500 pés em sobrevoo, não irá interferir nessa aproximação. Gente, o 1166, poderia confirmar se a pista está molhada? Aguarde. Seca. Controle, bonde, boa tarde, azul 6909. Azul 6909, contato radar, se vai para o nível de voo 340, após 2000, voo Leda. 2000, Leda, nível 340. Solo, azul 2501, para custo de adicionamento, pode ver. Autorizada, do 259, no chamo táxi. Então, 3290, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNHL na 09. 050 via chegada na área, 29, 3294, informa o tráfego em posição de 1 hora a 7 milhas no helicóptero, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Juliette, Hotel Romeu, mantenha proa de Ceasa, reporte visual com campo. Vamos lá, Capitão. Gente, mantenha proa de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Vai estabilizar, voo 966. Voo completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, atrás. Tanto 94, desça para 2000 pés, altímetro no 009, autorizado a final do procedimento e alerta de rei pista no 0, chame estabilizado. Estabilizado, 645, reduza para 2009 e desça até 4000 pés. 4200, pelo avistado, autorizado o pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 109. Pouso autorizado no 0, gol 966. 007 Black Squares, come around for the setup and push. Gente, aguarda a copa, é o próximo. Solo para o táxi do azul 2591. Estamos com 5 horas de autonomia, 65 a bordo, alterna porto seguro. Gente, abafado, direto até o meu. Autorizado, final. Consegui final no 7, agora direção em pouso. Agora autorização, hotel. Índia, ponto de espera 1895 ator e o ajuste na 0 no 9. Autorizado, de Apache Índia, ponto de espera no 0, ponto de espera no 4-4, próxima a Duna Montana 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Centro do tráfego 2019, repartiramos estabilizado. 1-0-1-9, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo aeronave Cirro 22 na curta final no 7, sem interferência com a sua aproximação. Oceano Transponder 5024, controle 120, décima 8. Autorizado, Oceano 3360, informa 0, da Elvin, 2507, 208, controle 5024, correto, chama pronto, portão 4. Pronto, com 1166, chama solo Salvador 121, décima 1, no solo 30. 1166. Décima 1, alterna na 33-95. 251, 3395, tem uma boa teste. Pra acabar. Gente, já deu até o meu quilômetro 360, agora de passagem do Airbus da Tanta, será autorizado para o seu pouso após. Eu informei que eu segurava lá atrás, né? Valeu, obrigado, vou prolongar. Vento 180 graus, 149. 0410, 33, 294. Tem um vento novo, 3294, não? Vento 170 graus, 139. Graças. Chame novamente 121, décima 1, por favor. 219. Mais um 360, Juliette Tardão. Juliette. Papapá, Juliette Tardão. Compete a curva, intercept final no 7. Já está autorizado o pouso no 7, 180 graus, 139. Certo, senhor. Eu vou chutar mais um 360 aqui. Vou me restabilizar. Está autorizado meu pouso, grato. Chegando. Approved the setup and push, come right short, thanks. Para de push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push 8894 no solo 32, direita solo Salvador 121 décima 1. Nacional da 1 7, Julieta Terra 1. Cheio, está autorizado o pouso no 7, 180 graus, 1 1 nosso. 7, Ramon, após o pouso, está autorizado o backtrack, taxa da mapa. Bom dia, Ramon, para o 4, solo 1 2 1, décima 1. Primeira direita, solo 1 2 1, 1, 3, 2, 4. Julieta, o meu nome é mais aeronave de aproximação para 1 7, após o pouso, tá, tem nível. Backtrack para prosseguir para a base. Para a tomada. D2591, autorizado decolar para o sino 0, vento 180 graus, 109. Decolar autorizado para o 2591, para o sino 0. T45, confirme estabilizado. Estabilizou, no 645. Alfa, material, está 3245. 8495, boa noite, obrigado. É. Estaleamento 43, desafio para 2006, altímetro no 009, autorizado a sinal do procedimento LSX3, pista na 0, estamos estabilizados. Até 2000, autorizado o sinal LSX3, posicionar 6143. Voo 645, boa tarde, autorizado. Pouso pista no 0, vento 170 graus, 119. Autorizado, pouso no 645. Azul 2591, decola 34, chama controle em 120, décima 8. 308, azul 2591, obrigado, boa noite. Sinal para pouso. Pode prosseguir para 3 para 3 2 via para 3 mil pés, número 3 na aproximação. Via para 3 mil, 3 Salvador, boa noite, azul 2591. Azul 2591, contato radar, se botar o nível de voo no 60, após 2 mil, vem direto coral. 160, após 2 mil, direto coral, azul 2591. Chegou 1869, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1-9-9-5, ajuste na 0-9. Pátio Índia, 0-9-5, boa noite, 1869. Está 3894, observe o táxi do Boeing da Gol, após o mês, até o ponto de espera, após o mês de ingresso da Juliette, portão 7. Após o completa a final do procedimento sobre o Torre Salvador, frequência 8.995. 7.295, obrigado, boa tarde. Boa. 3290, desce para 2000 pés, QNH 1099, é autorizado a final do procedimento e LLC de RIP estando 0, estamos estabilizados. Apenas para informação, o tráfego que irá proceder uma aproximação está agora em Duna com 1909 graus de speed, RB 320. Sim, 2019, autorizado a LLC de lei, tem um tráfego muito bem, está 3290. Oxalé 6143. Sim, 6143. Luna 645, táxi autorizado via Alfa, reportante do Juliette. Oxalé 6143, pista livre, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 139. Livre pouso na pista no 0, Oxalé 6143. 2 Salvador, Gono 869, ponto de perdão, 0, pronto. Voo 1869, mantenha a espera da pista no 0. 869. Não, 02, Juliette. Como é 077 Heavy Request 60? Condor 077, Vivo de Taxi Antigo, Unipoint, Runway 10, VNI, IPA, and Taxi India. Unipoint, contact tower, frequency 1, 18.95, QNH 1019. O meu tem frequência livre para pouso. Muito grato pela colaboração, até o próximo. Estabilizado na NDA Taxiway, o TAP 3290. Com 3290, completa a final, chame torre, frequência 98.995. 1895, boa. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, informação de Quebec, autorização São Paulo 400. Gente, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, confirmando a decolagem da 17. Decola da 10, permite. Gente, decolagem da 10, qual é o pátio? A Aerostar. Gente, Aerostar. Mantém a escuta e aguardo, prepara a saída da El. Saída da El, guardamos, Juliette Romeu. 90, 1 milha para o marcador externo. O Chalé 6143, no solo de 41, direita do solo Salvador 121.1, se possível agilizando. 21.1, olha para o Chalé 6143. Lucan 3290, ajuste 1.09, continue a aproximação, informa o Boeing da Gol, preste a iniciar a rolagem, cabeceira 1.0. Ciente, está 3290, no 019 de espaço. Os 2712, autorizado Aracaju, nível 170, via Gulf 677, da coluna 0, posto de saída Conde, após a decolagem curva esquerda, Racional de responder 0277, controle 120, decimal 80. Correto, reporta pronto. Azul 4206, compre. Puxando a 6201 no chamou cópia? Chamou tá, puxa. Ok, sim. Taxi via Alfa, chamante 2B. Azul 4206 para Recife, autorizado no jogo 350 via Azul 17. Decola pistão a zero, curva à esquerda, perfil de saída Pulca, Jamo, Pai Jamo, DCT Aracaju. Aciona 5033, controle na 20, décima 8. Salvador, Foxville 022, do you have the clearance for us? Foxville 022, stand by. Azul 4206, vou solicitar que cotei novamente, foi sobremodulado, não consegui copiar. Condor 077, line up and wait when I was 0. Line up and wait, runway 10, Condor 077. 03, Juliette, Capitão Romeu, Juliette, Romeu, cópia. Tomando cópia, Juliette, Romeu. Autoridade São Paulo, Congonhas, nível 400, da cola pista 1-0, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após Motiva. Acena o transponder 5037, controle na 20, décima 8. Autoridade São Paulo 400, decolar 10, curva à direita, da El, Coral, Leda, Motiva, 5037, torna 208 ao controle, Juliette, Juliette Romeu, na era está para acionamento, tá pronto. Confirma a saída. Israel, Leda, Nativa. Correto. Pressionamento táxi, início de táxi, chame a torre em 1985, ajuste na 019. 1895, 1019, Juliette Romeu, boa noite. Paulo Salvador, TAM 3290, boa. TAM 3290, táxi autorizado via Alfa, aposta antes, foi Juliette. Alfa, Alfa, CBS, TAM 3290. Salvador, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, prossiga. Mário Star para acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, Juliette, Juliette Romeu. Chama a Juliette Romeu. Condor 077, cleared for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 14 knots. Runway 10, cleared for takeoff, Condor 077, heading. Autorizado, Juliette, portão 09. É Portugal 022, Red to copy. Echo copy, Portugal 022. Portugal 022, cleared Lisboa, flight level 390. Raya Pazu 10, tenha cord of flight plan route, take off runway 10, after take off left turning. Departure is Buca and depart transition. Call code is 5052 and the bus control 120.8. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 390. Azul 10, then as filed flight plan. Runway for departure, runway 10 after departure left turn. Buca departure, departure transition, call 5052. Frequency after departure 120.8 and we are ready for the departure of 2022. Flight 022 and the bags correct, approved, set up and push, come right for taxi. We have pushed and start, call for taxi, in front of you to do. Direto Romeu autorizado o cruzamento da 735, tá autorizado o táxi até a Lima, a seu critério via pista ou Quebec Mike Lima. Na Lima chama solo em 121.1. Ok, táxi a critério, cruzando 735, na Lima vai chamar o solo 2085, Direto Romeu. Juliette Romeu. Sim, está autorizado o táxi pela pista na Lima, chama o solo. Lima solo, Juliette Romeu. Chame Recife, frequência no 260, alterno no 28.8. 260, 28.8, bom, né? Obrigado, vai com a nós. É. Não escuta? Escuta, prossiga. Sabendo que ainda não iniciou, solicito que mantenha a posição por mais um minutinho, estou com dois tráfegos já prontos para iniciar o ataque. Tá bom, você passa aí normalmente quando estiver pronto. Ok. É possível do Tutu, é isso aqui. Portugal 022 approved the taxi and 2 boarding points from the U.S.0 by May from Taxi India. All the points contact tower frequency 118.95-218.1019. Copy, copy, taxi to orbit position 10 via India and the main. Juliette, Juliette Romeu, na escuta? Na escuta, visual, qual é o contato? Ok, prossiga até agora da mesma até a ponto de espera. Quando eu acho minha torre, 1895, 1019 na ajuste. Segue o TAP com o lado 1895, 1019 na ajuste, Juliette Romeu. 6201, não traçará mais por aí. Guarda, chanel 6201. Autorizado. Paulo Salvador, azul 2792, na parte 3, direção. Confirma. 2, boa noite, é Portugal 022, ready for the departure. Portugal 022, boa noite. Clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal 022. Zero 77, go ahead. 077, go ahead to center, 125 is modified, center 125 is modified. Confirm 125.45. 125.85 is enable 125.45. Okay, 125.85, unable 125.45. Goodbye, Condor 077. Retag. Quack, Quebec para o Guarulhos. Gente, tá 3897, boa noite, mantenha escuta e aguarda a cópia. Guardando é a Dael? Afirmo. Yes. 591 no controle? 591 é só no seu retardado encerrado, minuto para o limite da terminal, chama o Arleozinho 120, decimal 1. 120. Romeu, Juliette Leste Romeu, autorizado em RMAT Y0. A linha RMAT Y0, Juliette Romeu. Decolagem pista 10, curva direita, perfil de saída da Eula da Motiva. Aceno transponder 5041, no controle 120, decimal 8. Portugal 022, pouco de fala. Portugal 022, raise a comp to come to Coscom, maintenance at level 390, pouco de parte. Climbing level 390, pouco de fala, Portugal 022. Essa 3897 e estava pronto para o chuveiro de funcionamento. Romeu, Juliette, Juliette Romeu, decolou aos 00, chama controle em 120, decimal 8. 20, decimal 8, confirma? Afirmo, Juliette, Juliette Romeu, 20, decimal 8. 20, obrigado, Juliette Romeu. Doutor Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, contato radar na decolagem série da Elf, eu mantenho 400. Daiel 400, Juliette Romeu. Salvador, azul 2712, OB 70, autonomia 2 horas e 40, alternando Salvador, Maratá. Gente, azul 2712, site autorizado via Pátio Índio, ponto de espera 19 decimal 95, ajuste na 019. Bom voo, me confirma novamente também de cabeça? 70. Bem, obrigada. Autorizado via Pátio Índio, ponto de espera, controle 2254. Rádio, devido à aeronave à frente, decolou com o mesmo perfil de saída. Oceaner 6201, autorizado a declarar 10, vento 180 graus no 49. Gol na 645, comandante, escuta a guarda-copa. Provável da El. Romeu, Juliette, Romeu, chama Recife, em 1251, alterna 13395. 251, 3395, boa noite, Juliette, Romeu. Brasil, City, sobre o control. Good. City Center, 125.35, Senegal, 125.35. 5 or 125.05, FPL 02. 126.85, Senegal, 125.45. 685 or 1545, FCL 022. Controle 6201, Ana Ocean, boa noite. Canal 201, contato radar na decolagem, livre extensão 360, Vandeleda. 360, Vandeleda, 6201. Salvador, boa noite, Azul 2712.0, Azul 2712, boa noite, autorizado a linha de decolar pista no zero, vento 170 graus, 129. Autorizado a linha de decolar 10, 2712. Aprovação 6259, aprovação 360 para Guarulhos. Corrida de colagem, 2712.